nosso tema de hoje é dando que se recebe. Às vezes, ouvindo essa pequena frase, a gente pode até interpretar ela de uma forma diferente do sentido que ela tem, uma forma interesseira, querendo dizer que, não, se eu der, então eu vou receber. Eu só faço isso porque recebo de volta alguma coisa. Quando a gente se movimenta em fazer para ter alguma coisa em troca, a gente vive basicamente no mundo material, que é o mundo que tem uma coisa aqui, outra coisa ali. Só que esse mundo material, ele nos causa, esse tipo de situação nos causa um certo desconforto diário, mais até do que diário, é quase constante se nós agimos dessa maneira, porque nós criamos frustrações a todo momento, porque esperamos, criamos expectativas que causam muita ansiedade pela espera e causa depressão, não apenas a depressão doença, mas a depressão no sentido de mergulharmos numa tristeza, numa melancolia, por não conseguirmos aquilo que nós estávamos esperando. Então, é interessante a gente separar, porque a intenção que está por trás dos nossos atos é que vai determinar o que, que nós vamos receber. Quando nós fazemos por algo material, e até tem uma passagem de Jesus que ele fala com os apóstolos e exemplifica, né, aqueles que estavam querendo aparecer, e ele diz, esses aí já estão recebendo o pagamento deles, que é a questão pública, que estão vendo eles e achando eles grande coisa. Não tem nenhum um pagamento melhor do que esse. Mas, na visão que se quer dar, essa frase até ela é tirada da oração de São Francisco, quando num dos momentos ele diz que é dando que se recebe. Aquela oração ali talvez seja uma das mais bonitas que já se viu, porque conhecendo a história dele e lendo a oração, nós ficamos a todo momento colocando as palavras na boca dele e imaginando o sentido que ele quis dar quando ele fala tudo isso. Então, é muito elevado, é um dos espíritos mais iluminados que já passou pelo nosso planeta e que deixou para nós um rastro, né, de luz, de exemplo. Mas o que ele quis dizer com é dando que se recebe? Nós sabemos que nós nos situamos em zonas de frequência mental. O Divaldo até diz que nós vivemos num mundo de sintonias. Nós estamos sempre sintonizados na mesma frequência em que nós estamos nos manifestando. Se nós estamos numa sintonia boa, é porque nós estamos projetando para fora de nós coisas boas. E não que se espere um retorno, mas existe um retorno. Porque tudo aquilo que tu projeta, volta. É uma lei da física, é uma lei natural. O que tu faz, volta. Jesus, em outras palavras, disse, aquilo que tu planta, tu colhe. Seja isso bom ou seja isso ruim. Mas, enfim, o ruim também, a gente pode até, numa outra oportunidade, entrar mais nessa questão. Porque nada, na verdade, tem esse sentido de ruim. É diferente daquilo que a gente espera, isso sim. Mas se aprende muito nas situações adversas. Mas quando se dá, em qualquer sentido, e se recebe, brota em nós aquele sentimento de gratidão, porque se percebe o que existe em volta de tudo isso. Então, quando nós nos lembramos da vida como um todo, dos mecanismos que surgem todos os dias, situações diversas na nossa caminhada, algumas que nos surpreendem de uma forma que nos causa até um pouco de susto, porque não estamos esperando, mas em todas elas existe uma justiça, um porquê, uma determinação. Todas elas foram criadas num momento anterior e que agora estão chegando nas nossas mãos. Nós já ouvimos muitas vezes aquela fala que diz assim: eu fiz tudo por aquela pessoa, seja para um filho, seja para um marido, uma esposa, seja para um amigo, enfim, não importa, né? Eu fiz tudo e olha o que eu estou recebendo em troca. É uma situação, porque nós vivemos num mundo onde o nosso ego, ele é muito forte, ele se projeta e ele quer sempre de volta para nós o que é aquilo que a gente quer. Mas se a gente para e pensa, o que foi que eu fiz e por que foi que eu fiz? Porque quando nós fazemos sem nenhum interesse, nós não nos frustramos, nós não criamos uma expectativa de retorno. Ah, sim, a ingratidão, ela nos pega, porque somos muito humanos, e a gente espera. Mas a crença em Deus, ela nos lembra sempre que tudo está certo, que por algum motivo aquilo está sendo feito, aquilo está acontecendo, porque nós temos que aprender, porque as situações são para o nosso bem, que daquele mal que eu vejo, existe um ensinamento. Tem uma corrente de psicologia chamada de logoterapia. Tem mais de 100 anos já, não é nada novo. Mas que a essência da busca desse estudo é o sentido da vida. É dar, ou melhor, é conhecer o sentido da vida. Isso acaba sendo um pouco individual para cada um. É as motivações que nos levam a continuar, a ir em frente. E ele nos explica que quando nós damos um sentido, quando nós temos um sentido, nós somos capazes de ultrapassar, inclusive, a dor. Nós vivenciamos a dor porque sabemos que ela é necessária para um objetivo maior. Se não fosse assim, ninguém faria um tratamento de saúde, que muitas vezes é extremamente doloroso. Fazemos porque objetivamos a cura. Outras situações da vida em que nós superamos os desafios e obstáculos porque acreditamos que ali na frente algo melhor vai acontecer. Então, dar um sentido à vida é extremamente importante. Quando nós conseguimos colocar isso na nossa vida, nós entramos nessa mecânica de dar e de receber. Nós nos colocamos como que dentro dessa obra. O mundo é uma obra de Deus, onde nós somos os seus trabalhadores. Nós nos colocamos então como trabalhadores da obra, auxiliando o progresso, auxiliando o desenvolvimento, a evolução, não só a intelectual, mas principalmente a evolução moral, que é o que nós mais precisamos fazer. Ao longo de toda a nossa história, quando nós lembramos lá do homem das cavernas, nós evoluímos intelectualmente, materialmente, muito. É só nós compararmos. Em compensação, na questão moral, nós ainda repetimos alguns erros daquele tempo. E pior, hoje nós temos um pouco de discernimento, então quando nós erramos sabendo. Então é essa luta que nós precisamos travar em nós mesmos, de vencer essas nossas tendências e fazer as coisas pelo prazer de fazer, por saber que aquilo é certo, aquilo é o que deve ser feito. Quando nós conseguimos chegar nesses estágios, e todos nós já experimentamos isso, em algumas situações da vida nós já experimentamos isso, e nós sabemos o bem-estar que isso nos traz, que pode ser simplesmente esse bem-estar o receber de volta que a frase fala. Nada supera isso. A sensação de consciência tranquila, de perceber que, mesmo ainda tendo muito para crescer e evoluir, mas nós estamos nos colocando nesse caminho, que é muito grande, muito imenso, e tem muita gente nessa caminhada. Então, que a gente possa verdadeiramente se dar as mãos e se reconhecer como filhos de Deus, para poder partilhar de tudo isso que Ele coloca no nosso dia a dia.